O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos aqui mais uma vez com os senhores para nós transmitirmos os conhecimentos, as descobertas que Dr. Norberto Kepp, psicanalista, colocou na sua série de livros, né? E também nos seus programas terapêuticos que ele realiza semanalmente no canal comunitário, agora a TV aberta, canal NET, a cabo, número 9, e no canal da TVA, número 72. Para vocês saberem sobre esses programas de televisão que são passados diariamente nas televisões e saberem também dos livros que Dr. Kepp escreveu e seus assessores também, vocês entrem no nosso site www.stop.org.br. www.stop.org.br. E aí vocês vão poder assistir, inclusive, esses programas que estão lá na internet, estão no ar para vocês poderem acessar uma série muito grande de programas já passados na TV. E também, se vocês quiserem adquirir os livros, o site da editora é editoraproton.com.br, www.editoraproton.com.br. E para informações sobre palestras, também vocês poderão acessar esses sites. Agora, para psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, a clínica que o Dr. Kepp atende e os seus assistentes está na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E o telefone é 3032-3616. 3032-3616. Nós temos aqui Dr. Kepp. Dr. Kepp, sabe que eu estou vendo aqui os seus aforismos estão ficando famosos, né? As frases que o senhor faz do seu pensamento, da sua filosofia. Então, muitas pessoas já citam, colocam em camisetas, colocam em dísticos, em agendas, essas frases que são são portais, né, para uma nova sabedoria meio eterna, ou bem eterna. Então, esse livro, Terra, Planeta e Ilusório, onde o senhor trata muito sobre a eternidade, tem aqui uma frase que eu acho que toda pessoa vai se identificar. O senhor fala muito sobre a censura como sendo o principal problema do ser humano, né? Então, o senhor põe aqui um dos aforismos, a doença não é ter problemas, mas sim censurá-los. E aqui o senhor põe uma outra frase que é mesmo toca no coração. A censura exagerada é uma forma de morrer estando vivo. E eu acho que é exatamente essa sensação, Dr. Kepp. Porque a censura, ela mata toda fonte de vida já na raiz, né? Essa percepção que o senhor faz, que não são problemas inconscientes que a pessoa tem, mas são problemas que ela tem já na consciência, censura e empurra, criando o inconsciente. E isso é algo revelador para a nossa vida. Sabe, Cláudia, uma questão muito importante. O Freud dizia que a questão da doença estava muito ligada à questão da censura. Agora, há uma diferença muito grande entre o que o Freud falava e o que nós falamos. O Freud, ele falava que não deve censurar, mas dava a ideia de não censurar a conduta, que a pessoa devia ter uma liberdade maior de fazer o que ela quisesse, e com isso ela ia ter, assim, uma tranquilidade psicológica maior. E por isso que deu essa questão agora da década de 60, 70, né? Da pessoa ter liberdade, de haver aquele número enorme de pessoas que iam para a Índia, ou a questão dos hippies, né? questão do Freud foi essa, que ele não queria que proibisse a conduta. Agora, nós falamos que não deve proibir o quê, né? A consciência da conduta. Porque se a pessoa tem uma conduta, vamos dizer, negativa, por exemplo, a pessoa quer se suicidar, então, nesse caso, não é questão de não censurar. É claro, não vai deixar a pessoa suicidar, pelo menos naquela hora, né? Então, vai fazer tudo para que ela tenha consciência do que ela vai fazer. Então, o que dá doença mesmo na questão da censura é quando a pessoa não quer ver o que ela está fazendo. Se é o bem, muito que bem, né? Não tem nada a esconder. Mas se é o mal, aí é tal questão. Então, a pessoa tem que ver que ela está praticando mal, em geral, contra ela própria. Então, nessa questão, por exemplo, de ética, né, de conduta, é muito importante que a pessoa tenha consciência do que está fazendo. Posso dar exemplo? O indivíduo que acredita que se ele fizer os outros trabalharem para ele próprio e ele não fizer nada, que ele está tendo uma grande vantagem. E não que aí ele está justamente causando um grande mal para ele, porque ele deixa, né, de fazer o que é mais importante, que é o trabalho. Então, essa questão, por exemplo, de especulação, né, de bolsas, a maior parte da humanidade está presa na questão do dinheiro no seguinte sentido. Por exemplo, o indivíduo quer fazer algo importante para ele ou para a sociedade, mas antes ele tem que ver se ele tem o dinheiro para fazer isso. Então, atualmente, a questão do dinheiro se passa dessa maneira. Se o país tem dinheiro, faz. Mas se não tem dinheiro para fazer, vamos dizer, uma estrada, né? Uma ponte, um teatro, ou então uma melhoria, casas melhores na cidade, evitar favelas, coisas assim. Estradas de ferro. Estrada de ferro, né? Principalmente com a crise dos aviões, a estrada de ferro seria uma boa. Já vários países se ofereceram, né, para fazer estradas incríveis de ferro no Brasil, que não gastaria óleo, né, petróleo, que se moveria através de eletricidade, que não polui o ar. Então, por que que não se faz, né? Eu, o que soube foi uma ideia que me deram do tempo do Juscelino Kubitschek, que deram autorização para ele ter essas fábricas de carro no Brasil, se fosse, então, proibido as estradas de ferro. Então, notem que desde essa década, né, dessa época, o Brasil passou a fazer só estradas de rodagem, que, inclusive, usa o asfalto, é feito com petróleo, para consumir a gasolina, né, que Rockefeller, né, que esses grandes milionários que vendem gasolina, tivessem um lucro fantástico. O senhor sabe que os aviões, doutor Kepp, são um dos maiores poluidores do espaço, né, dos ares, e gastam uma quantidade formidável de gasolina. Agora, veja, na Europa, o meio mais assim comum, mais usado de condução, até agora, são os trens. No Japão, na China. E fazem esses trens rápidos. O TGV lá na França, que vai em 2 horas de Paris até a Suíça, ou nesse mesmo tempo vai até Londres, né? Atravessa um canal lá, um túnel feito debaixo do Canal da Mancha. Eles têm trem e metrô para todo lugar, né, Dr. Kemp? Então, na Europa toda. No próprio Estados Unidos, né? Até hoje tem aquelas companhias intercontinentais, né? Aquela que vão de Washington até outro extremo do país, em trens enormes, né? A gente às vezes contava, tinha mais de 500 vagões. inclusive trens assim de carga. De maneira que seria interessante, né, lembrar o pessoal do poder que a própria China se ofereceu para fazer essas estradas de ferro fantásticas no Brasil, que trariam grande conforto para o povo, que trariam um progresso incrível, inclusive baratearia o transporte, né, de mercadorias, coisas assim. São Paulo não ficaria tão poluído. Então, o que eu quero dizer é isso, que esse sistema que fizeram de dever para bancos que são particulares está causando um atraso fantástico. E essas pessoas que são donas, então, dessa fortuna, desses bancos, dessas organizações, e controlam as bolsas e as ações e tudo mais, são pessoas até, a gente chama de, em inglês, né, borderline, quer dizer, são fronteiriças, são pessoas meio esquizofrênicas, doentes, às vezes graves, que estão amordaçando a humanidade por causa da doença deles. São pessoas assim muito paranoides, né, que têm muita persecutoriedade. Então, o que eu quero dizer? Que, em geral, a pessoa não faz assim um trabalho pelo trabalho. Ela, por exemplo, vai estudar numa universidade, numa escola, ela não estuda para aprender a fazer aquele trabalho e se desenvolver. Quando uma pessoa vai procurar um emprego, a primeira coisa, quanto eu vou ganhar? Então, o indivíduo não vai naquele trabalho pelo trabalho para se desenvolver, para melhor, assim, cultivar a inteligência dele. Ele vai saber quanto ele vai ganhar para fazer aquele trabalho. E essa questão do dinheiro, nesse sentido, né? Porque o dinheiro tem que haver como meio, assim, de trocas, né? Nas mercadorias, que seria muito difícil trocar arroz por um outro artigo. Então usa o dinheiro, mas não do modo que está usando. Senhores, imaginem se, por exemplo, de repente, né, houvesse essa facilidade para a pessoa trabalhar, em pouco tempo, em 2, 3 anos, todas as cidades não teriam, principalmente do Brasil, né? Não teriam mais favelas, teriam avenidas assim incríveis, teriam construções incríveis. Mas não, atualmente tem que entregar para uma firma que cobra tanto. E aquela firma então empresta de um banco que dá juros altíssimos. Então breca o desenvolvimento de um país. Então quero dizer isso, que essa atitude de colocar o valor econômico acima de todos os outros é a maior doença que veio do século XX. Agora, nós temos aqui várias pessoas. Eu gostaria de perguntar primeiro para a Luciara. Qual é, Luciara, na sua ideia, assim, um problema que atrapalha muito a vida do ser humano? Olha, doutor Kep, acho que foi captação aqui. Não sei se o senhor captou o que eu estava pensando. Essa semana eu estava pensando muito na questão da inveja. Esse livro, Origem das Enfermidades, o senhor colocou aqui na dedicatória que esse livro foi escrito para você, leitor, né? Porque não existe nenhum ser humano algum na face da Terra que não tenha neurose. E o senhor coloca na primeira parte do livro a questão da inveja. Então, se você não quiser perceber seus problemas, será um grande azar para a sua vida. Então, eu estava pensando muito nessa questão da inveja, que, como o senhor coloca, que é recusar o bem, que é não querer os valores da vida, né, das pessoas. Então, nos aforismos aqui, o senhor coloca coisas muito bacanas sobre isso, para a pessoa poder perceber a inveja que tem. Então, o senhor fala, todo sofrimento advém da inveja. Ah, o senhor coloca assim: a inveja torna a personalidade muito rígida. A inveja consiste em dizer não ao bem. A inveja é não querer existir. E essa dialética que o senhor faz, que eu acho muito bonita, é de que a pessoa vendo a inveja, daí ela tem toda a visão das partes boas dela também. Então o senhor coloca, a consciência da inveja abre as portas para a volta ao paraíso. O senhor... E a não consciência? Para o inferno, né? Faz a pessoa projetar, né? Atacar os outros, atacar tudo. Então a inveja é o grande pecado original. Agora, eu gostaria de perguntar para Helena Melander, uma sueca que está no Brasil e ama o Brasil, mas vê tantos problemas também aqui. Ô Helena, lá na Suécia, qual na sua opinião, assim, uma dificuldade maior ou menor que o povo tenha lá, que o seu país tenha? O que, que acha? Então, eu estava pensando justamente nessa questão da projeção, né? Que o senhor comentou agora, inclusive, que é difícil na Suécia, por exemplo, a pessoa ver que ela tem responsabilidade, assim, pela vida dela, né? Então, ela quer sempre ver a culpa dos problemas fora, nos professores, na sociedade. E eu estava lendo aqui nesse livro do senhor, A Bíblia Trilógica, inclusive, um diálogo aqui de psicanálise que eu achei interessante, que uma cliente, uma mulher que está falando assim, por que nada comigo dá certo? Arranjo namorados que só me exploram, toda vez que uso meu dinheiro em alguma compra, perco tudo. Por que Deus faz isso comigo? O senhor fala, é Deus que faz suas compras e arranja seus namorados? Mas ele não poderia me proibir? A senhora quer ser livre para fazer o que quiser, e quando não dá certo, projeta no Criador todas as suas desavenças com a existência. Então, isso é o clássico do ser humano, né? Sempre ou culpar a Deus, ou a própria vida, ou a sociedade. E com isso aumenta a angústia, aumenta a raiva, e com isso as doenças. Muitas doenças vêm disso, né? Que a pessoa vê fora o tempo todo. Então, é por isso que a sua terapia de psicanálise integral é tão terapêutica e cura as pessoas até das doenças, né? Porque faz a pessoa voltar para o seu interior e ver dentro dela a causa dos problemas e também da toda beleza, todo bem que ela tem na vida, né? Nesse livro, A Origem das Enfermidades, eu coloco... Primeiro, a questão da inveja, né? Que também pode falar da questão da ira, da teomania, mania de ser Deus. Se a pessoa não quer ter consciência de que ela é assim, ela projeta no mundo tudo o que ela é. E aí ela se torna doente, né? Então, nesse livro, A Origem das Enfermidades, eu mostro que a doença do ser humano não vem do problema. Problema todos nós temos, né? O problema que nós temos aqui, vocês também têm aí. Os problemas que tem no Brasil, tem em todo mundo, em todo lugar do mundo. Agora, a questão é se o indivíduo, se nós temos consciência desses problemas ou não. Se temos consciência, nós resolvemos. Se não temos, nós atacamos os outros, pensando que os outros é que nos causam problemas. Aliás, nesse livro mesmo que o senhor, que eu mencionei há pouco, Terra, Planeta, Ilusório, o senhor fala aqui numa página que só aceita ver as próprias diabruras quem está com Deus. Isso é muito encorajador, né? Quer dizer, quem está com a consciência, né? Que é ligada a Deus. Isso. Deus é a consciência. Agora vamos ver um médico aqui famoso, Dr. Ademar Monteiro. O que que o Ademar tem a dizer, por exemplo, sobre a neurose do ser humano? Então, doutor Kepp, eu estava ouvindo uma notícia no rádio que falava que 40, as pessoas que usam marihuana, né, que usam maconha, têm uma chance de 40% a mais de desenvolver uma psicose. Agora, eu complementaria que toda pessoa que usa medicamento em si, no fundo, ela já usa medicação para não ter que lidar com as próprias neuroses e, às vezes, até psicoses. Então, é muito importante, porque a medicina atualmente, por causa desse consumismo exagerado, ela seguiu a meta o quê? Da indústria farmacêutica, ou seja, usando tratamentos que usam muitos medicamentos e criam o quê? Dependências nas pessoas. Agora, a gente pode dizer que todos nós, né, todas as pessoas, têm uma neurose. Agora, essa neurose ela tem que ser tratada, ou seja, tem que ser vista a causa dela, que normalmente está baseada na questão da inveja, da censura, da megalomania. Agora, se a pessoa não trabalha isso, por exemplo, a parte psíquica, se ela está usando uma medicação, muitas vezes, por exemplo, quando a pessoa está numa depressão muito profunda, quando ela para o remédio, automaticamente ela pode ir para um suicídio. Isso é muito comum acontecer. Então é muito, muito importante ter essa visão psíquica, ou seja, para a pessoa poder assim saber a origem da própria doença. Então, justamente isso, doutora Demar, que eu estava aqui querendo transmitir aos ouvintes, essa questão da importância da vida psíquica na questão da saúde ou doença do ser humano. Então, por exemplo, eu tenho o caso de uma cliente que ela veio para a terapia trilógica alguns meses atrás com alguns nódulos na tireoide, o que inclusive é incrivelmente comum hoje em dia, né? Chamados nódulos benignos, mas de qualquer forma é algo intruso que a pessoa está fabricando no organismo dela, né? Então, depois de alguns meses de análise, quando ela foi fazer um exame de rotina, ela veio muito contente a princípio, porque os nódulos haviam completamente desaparecido. Aí aconteceu o seguinte, de uns tempos para cá, ela começou a fazer um curso na área farmacêutica. E lá a visão do corpo humano é muito invertida, né? A noção que é dada nesses cursos que são muito organicistas. Então, eles fornecem a ideia que o corpo humano, por exemplo, é muito frágil e que nós estamos à mercê de qualquer tipo de ataque exterior. Cria uma certa paranoia mesmo entre as pessoas, né? Que mais cedo ou mais tarde nós vamos adoecer de alguma coisa, que isso é inevitável, assim como se Deus tivesse errado no projeto do corpo humano, né? Do ser humano. Além disso, isso foi um fator que ela notou, porque entrou muito nessa sintonia de doença, ela, naturalmente, que é da psique dela, não precisaria entrar, né, nessa questão. Mas ela entrou nisso. E começou a ver, assim, que no trabalho dela, por exemplo, muitas pessoas se afastam por causa de doenças orgânicas, conseguem licenças. Então, ela começou a ver que há vantagens nisso, porque ela, até então, uma pessoa que nunca... usa dessa questão de tirar licenças para se afastar do trabalho. Ela é muito assídua e séria no trabalho. Mas ela começou a ver vantagem em ficar doente e notar até um certo prazer. É claro que a pessoa precisa de um tempo de terapia para ela chegar realmente a perceber esse tipo de sentimento que ela tem. Mas ela notou um prazer nessa questão da doença, porque as pessoas se preocupam com ela, ficam em torno dela e ela estava gostando disso. Conclusão, ela como que desejou ficar doente, e isso é muito perigoso, porque a pessoa numa conduta assim, ela realmente como que chama a doença para ela. E o que aconteceu que recentemente até reapareceram dois nódulos de volta na tireoide. Então, é um exemplo muito assim gritante, que eu acho que cada um pode colocar na sua vida no dia a dia, de perceber realmente que toda a nossa saúde depende da nossa vida psíquica, de querermos ter saúde ou de vermos vantagem na doença por outro lado. Não é, doutor Léo? Então, no início do programa de hoje, a doutora Cláudia estava falando a respeito da censura, né? E o doutor Kep. Então, uma das maneiras de censurar a consciência é ficar doente fisicamente. Então, a pessoa pensa que aquele é que é o problema dela. E aí ela está censurando os verdadeiros problemas que estão por trás, né? Até aqui no livro A Bíblia Trilógica, o Dr. Kep fala, mais de 80% das pessoas que procuram tratamento médico não precisariam, porque só tratam de sintomas psicossomáticos, sem uma importância maior. Então, a pessoa não censura só quando ela fica com raiva, quando ela briga com alguém, quando ela foge. Por exemplo, tem um cliente que sempre entra assim em confusões. Pessoas o agredindo, a esposa agredindo. Ele sempre está em situações difíceis. Mas é ele que se coloca nessas situações, porque aí ele vai ver a culpa, a causa dos seus problemas na esposa, nas situações. Então, é uma maneira de censurar. Uma delas é a doença física também, porque a pessoa não precisa ver seus verdadeiros problemas. Para maiores informações sobre o que é falado nesse programa, também para a nossa programação mensal semanal de palestras e para os livros publicados pela Psicanálise Integral, entre em contato pelo telefone de São Paulo 011-3032-3616 ou visite o nosso site www.stop.org.br. Até a próxima semana.